Bom, definitivamente, eu espero que quem ouvir essa palavra possa ter realmente lido os quatro textos de hoje, da homilia, que, como eu estava falando, se eu fosse fazer um comentário sobre eles, seguramente dá 3 horas, seguramente, cada um desses textos. O Salmo 8 é um salmo que a gente chama de messiânico, porque ele fala principalmente da pessoa de Jesus e da sua soberania, de como Deus, que esvaziou-se de toda a sua majestade, colocou-se como um de nós, transformou a sua essência na igualdade da gente e viveu entre nós da maneira mais humilde, como esse Jesus de Nazaré, encarnação de Deus, foi feito o Cristo, o Messias, o Verbo de Deus, pela sua ressurreição. E como tudo está a ele submetido. Existe uma segunda leitura que pode perfeitamente falar de como Deus coloca tudo sobre nossa soberania, sobre a nossa sujeição, animais, plantas. Pode ler esse salmo? Sim, dá para ser ler esse salmo. Ainda que o salmo esteja muito direcionado, já bem claramente, historicamente, à figura do Messias. Mas é importante entender o que é que quer dizer ser soberano ou estar com alguma coisa sujeita a você numa cultura oriental. Na nossa cultura individualista, na nossa cultura medíocre, egoísta e eurocêntrica, ter alguma coisa sujeita a você ou ser soberano sobre alguma coisa implica em você poder fazer com aquilo o que você quiser. Isso é natural. É meu, eu faço o que eu quiser. Você vai ouvir o cara. Eu me lembro da história de um cara que começou um trabalho com um cavalo, que ele estava espancando o cavalo. Um cara estava espancando o cavalo, o cara falou: para de fazer, cara, o cavalo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. E o cara foi lá e comprou o cavalo do cara. Agora não é mais. Porque na nossa cultura, você ter alguma coisa, você faz o que quiser, é teu. Numa cultura oriental, é exatamente o contrário. O fato de ter alguma coisa sujeita a você, a qual você seja soberano, implica em que você tenha responsabilidade e cuidado para com aquela coisa. É por isso que tem a muralha da China, por isso que o Império Chinês não se expandiu. É por isso que os impérios iam até onde dava para cuidar. Essa visão de que chega, toma, extrai tudo que pode, ela é extremamente eurocêntrica e ocidental. Ter alguma coisa sob sua sujeição, todos os impérios que fizeram esse modo oriental, ocidental de pensar, eles sucumbiram tremendamente. Os momentos que você sucumbe é quando você extrai tudo, você extrai a sua base. Então, a soberania de Deus sobre nós, a soberania de Jesus sobre nós, a soberania nossa sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade implicam no cuidado. Eu só queria deixar isso, eu poderia ficar falando horas sobre o Salmo 8, que é muito interessante. Mas vamos lá. Eu queria ir para Eclesiastes capítulo 3, que é um texto que muita gente conhece. E eu acho engraçadíssimo que o pessoal bota na poesia, né? Bota no quadrinho, tempo disso, tempo daquilo, tempo daquilo. Tempo... Bom, só se o pregador, né, o escritor de Eclesiastes, fosse maluco. Você já leu o capítulo primeiro? Leu o capítulo segundo? Leu o capítulo terceiro? Quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo? Vai até o 12º capítulo. Ele só está reclamando. Ele não está fazendo outra coisa, ele está mostrando a falta de sentido da vida. Tudo é nada, tudo é sem sentido, tudo é vaidade, como tudo é vão, né? Vaidade você diz, se evanescer, tudo é névoa nada, é a tradução da palavra em hebraico. É aquele hálito que sai da sua boca no dia de geada. Tudo é isso, tudo é sem sentido. Ele chega no capítulo 3, para, né? E fala assim: ah, há tempo para casar e tempo para... Não tinha nada a fazer, né? Não, o que ele está, a leitura desse texto precisa ser feita no seu contexto, como ele estava dizendo assim: que saco! Tempo para tudo, minha vida é isso. Tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de regar, tempo de plantar, tempo de colher. Tudo está mediado e manejado pelo tempo. E fala: Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. O que é eternidade? Eternidade é a ausência do tempo. Outro texto que daria para eu ficar aqui, meu Deus do céu, horas falando. Horas falando. De pé um dois. horas falando. O que que é importante? É exército. O que que é importante? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E aí ele dá uma resposta que é uma dica. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Ou seja, enquanto você está no tempo do tempo, vivo, tempo que tem tempo para tudo, não tem nada melhor do que você fazer o bem e ser feliz, cara. Ser feliz é ser contente. Alguma tradução de vocês fala diferente de feliz? No versículo 11. Não, 12. Não fala a palavra contente, por acaso? Não. Fala o quê? Feliz também? Qual versículo? 12. Alegrar-se. Alegrar-se. Regozijar-se. Gozar, estar contente. É estar satisfeito, meu Deus do céu. Tem nada melhor para o ser humano do que estar satisfeito. Essa ansiedade, esse desejo interno de que tem mais alguma coisa para eu fazer, é o que tira você da possibilidade do regozijo. Você não consegue estar bem. Você tem que fazer alguma coisa. Ele fala, não tem nada do que estar contente. Estar contente é, deu, encheu, o conteúdo está cheio, estou contente, estou alegre. Estou regozijando, estou gozando. Regozijar é gozar de novo. Além de usufruir isso, eu estou muito feliz, estou tranquilo, não preciso de algo a mais. E ele fala aqui, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, é graça. Ou seja, além de eu estar contente, eu disse, cara, se eu comer hoje, se eu beber hoje, e se por um acaso eu for recompensado pelo meu trabalho, e nós estamos falando exclusivamente de dinheiro, eu recebi a recompensa do meu trabalho, ele fala, sabe o que é isso, companheiro? É graça. Isso já é a mais, meu irmão. Então, quando eu respondo todo dia de manhã para as pessoas, quando me perguntam, como você está, Cláudio? A minha resposta usual é... E por que é, sabe? Por que é melhor do que eu mereço? Essa coisa que eu tenho, aquilo que eu mereço, isso é uma mentira. Isso é uma bobagem. Eu tenho sempre muito mais do que eu mereço. Eu sei quem eu sou. Eu não sei quanto a você, o que você acha, mas eu sei quem eu sou. E quem eu sou merecia muito pior do que isso. Eu merecia a morte. Mas Deus é bom. Então, além de me dar a possibilidade de estar contente, estar satisfeito com o que eu tenho, enquanto o mundo diz, não se satisfaça, você tem que querer mais, você tem que ir para frente. Cara, quando é que você vai ser feliz? Me diga. E até onde que tem que ser assim, acomodado? Assim, cara, a ponto de que você entenda que comer, beber e ter recompensa ao trabalho já é graça. É nesse ponto. Aí você não está satisfeito porque você não tem todo o resto. Tem alguma coisa errada na sua satisfação interna que está faltando. Essa é a dica. Não vou aprofundar mais aqui, aliás, poderia ficar horas aqui. Quando a gente vai para Mateus 25, esse rei soberano que cuida não é alguém que está ali de paparico, Papai Noel de espaço, mas é um soberano. Como soberano, vai colocar na balança e vai pesar. E você vinha falando agora há pouco, Camila, você leu um texto de Blumhardt, né? E você falou sobre a caridade. E esse texto, não, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava preso, foste me ver. E Jesus vai fazer essa pergunta, vai falar isso, né, das pessoas que ele está chamando de ovelhas. Ele fala, mas senhor, quando? Quando que a gente fez isso? Ou seja, sabe qual é a jogada? Os outros também falam assim, senhor, quando que nós não te demos, senhor? Ainda mais depois de ouvir isso aqui, né? Ao longo dos últimos 2000 anos, várias pessoas foram à cadeia, foram levar comida, foram levar bebida, na intenção segura de que estão fazendo isso, obedecendo Jesus, que falou para que quando você fizesse isso, alguém estivesse fazendo. Isso é uma relação de troca absolutamente mesquinha. Intencional. E por isso que as pessoas vão perguntar, mas Jesus, quando que nós te vimos assim e não fizemos? Eu passo a lista aqui do Senhor de projetos, caridade, coisa que eu fiz, falou, afastem-se de mim, malditos, ele fala. Porque a caridade, e quando ele fala, quando fizeste isso a um dos meus irmãos, um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, é porque você fez distraidamente. Você fez como parte da contingência da vida. Você está passando, a Camila passou agora pela estrada, viu um homem nu, ferido. Ela não parou a moto dela para atender esse homem ferido, nu, no meio da estrada, e deixou ali a sua jaqueta e chamou a Rodonorte, chamou a assistência, assistência é coisa da sua avó, né? Ambulância, né? Chamou a ambulância, porque ela falou, vou fazer isso por Jesus. Não, cara, pô, chocou-se com a situação do homem, viu que podia, porque ela tinha na mão para fazer, ela podia, tinha um telefone e tinha uma jaqueta, o cara estava pelado, ferido, com um fundamento no crânio. Para quem não sabe, a Camila acabou de passar por isso. Se isso é feito assim, não vou fazer isso porque eu estou falando para Jesus, você vai sair dizendo que você é uma pessoa muito boazinha, muito legal, e creia-me, Jesus fala assim, não te conheço, cara. Você estava usando esse cara pobre, estava usando esse assaltado, estava usando isso para você se sentir melhor e para você ganhar pontinhos no céu comigo, entendeu? Se deu mal, mané. É quando a gente nem pensou no assunto. Fala, quando, Senhor, que eu te vi assim? Eu não me lembro de ter te encontrado assim, Senhor. Quando você fez isso a um desses meus pequeninos. Você nem se deu conta. Aliás, hoje à tarde, eu queria convidar todos, tá? Vamos arrumar tudo, deixar tudo arrumadinho, não vamos fazer nada demais hoje. E vamos assistir O Quarto Homem, sabe? Acho que é um bom filme para hoje, para o tema de hoje. E, gente, por fim, qual é o projeto de Deus? Eu também podia ficar mais um tempão falando aqui. Mas vamos ficar no Mateus 25, nessa, olha, não é caridade, gente. É um coração pronto a sentir a miséria do outro e ser tocado pela miséria do outro e responder sem cansar. É isso. Jesus vai julgar a gente pelos nossos atos. E, de novo, a gente estava falando do que o mundo está precisando. O mundo está desagregando, meu Deus. A sociedade está falindo. As pessoas... Só tem uma palavra que significa o nosso país nesse momento, chama ódio. Todo mundo odeia alguém por algum motivo. Político, econômico, religioso, sexual, o que seja, as pessoas odeiam umas às outras. Qual é a boa notícia que você dá para um mundo cheio de ódio? Amor. Qual é a boa notícia que você dá para um mundo que a sociedade se desfaz? Ela está se dissolvendo, comunidade. Qual é a boa notícia que você dá para alguém que está com fome? Comida. Qual é a boa notícia para alguém que está envenenado? Um antídoto. Não tem outra boa notícia. Você não vai chegar para o cara que está morrendo envenenado e falar, você já ouviu falar de Jesus na cruz? Cara, ele não está afim de ouvir isso. Ele quer um antídoto. A cobra já mordeu você? Ele quer um soro antiofídico. A melhor notícia que alguém pode fazer, se você é um sapateiro, como diria Lutero, né? A melhor notícia que você pode dar para alguém que traga um sapato estragado para você é fazer um bom conserto. Essa é uma boa notícia. Isso é a mensagem que está sendo levada. Até quando? Hoje, primeiro dia do ano, a gente é chamado, estranhamente, a ler textos que falam do fim. Porque o fim de uma era nada mais é que o começo de uma outra era. Então é muito apropriado que no primeiro dia do ano a gente fala do último dia, do dia do julgamento, mas do dia da Nova Jerusalém. E eu queria só chamar a atenção para isso. Existe um pessoal que acha assim, a Terra vai acabar, o mundo vai acabar, Jesus vai vir aqui e vai levar a gente para outro planeta, vai botar a gente num barquinho, a gente vai, sei lá, eu aonde? Num outro planeta, na sua cabeça, meu irmão. Porque isso seria a derrota final de Deus, que criou esse planeta e o amou da forma que ele é. Quando você olha para as Escrituras, o que você vê nesse capítulo 21 de Apocalipse é: olhei para cima e vi a nova Jerusalém que descia. Não tem nenhuma menção de que você que vai embora daqui, que você subia. Toda rejeição a essa terra, rejeição a esse planeta, rejeição a esse lugar, rejeição a esse bioma, rejeição a essas coisas, é uma rejeição à obra de Deus. Deus criou o mundo e o amou de tal maneira que enviou o seu Filho, para que esse mundo seja salvo por ele e não condenado por ele. João 3,16 é tão importante quanto João 3,17. O Filho do Homem veio para salvar o mundo e não para condená-lo. É o que está escrito em João 3,17. Em João 3,16, diz que Deus amou o cosmos de tal maneira que enviou seu Filho. Ou seja, amar esse bioma, amar essa terra, amar as pessoas, amar os lugares, amar as plantas, amar as... Isso é amar a obra de Deus. E é se alinhar com o que Ele ama. E a palavra final de Deus, eu olhei e vi a Nova Jerusalém que descia. Então, qualquer desejo de ir embora daqui escapa de percepção da Bíblia. Por mais que esteja ruim, a palavra final é que a nossa esperança, e aí, meu, não tem prova nenhuma para dar disso, essa é a fé da gente. É a esperança da gente. Olhar para cima um dia e ver a cidade que nos foi tirada, o Éden que nos foi tirado, o lugar onde a gente podia andar toda a tarde com o Senhor, em que Jesus andava ali pelo jardim, transformado agora numa cidade que nos é devolvida. Esse é um símbolo daquilo que é o plano de Deus, a restauração de todas as coisas, a restauração da dignidade humana, a restauração dos biomas, a restauração das águas, a restauração das pessoas, a restauração das relações. No final, se eu não me estou errado na palavra grega, nos primeiros 4 séculos, existe uma apokastatesis, se eu não estou errado na palavra, eu não me lembro direito, que é uma visão que até gerou depois a doutrina do purgatório na Igreja Católica, né? De que Deus vai restaurar todas as coisas, todas, todas. E por isso Deus não quer condenar ninguém. Então esse projeto de Deus de restauração é um projeto central, e esse projeto implica, no final, em fazer exatamente o que ele fez no começo. A cidade do jardim desce. Não é você que vai. Por isso, o que fazer enquanto estivermos aqui? Fazer o bem. Ser contente com o que a gente tem. Responder às necessidades que nos colocam. E a gente conseguir, com isso, ser fiel àquilo que Deus nos chamou para fazer. Que esse ano de 2017 a gente tenha coragem de dar os passos necessários para fazer isso. Que a gente possa cada vez mais se libertar desse projeto de sociedade que está falido, que está acabando, mas não para fugir dele, mas para apresentar a ele, olha, tem uma boa notícia. Uma boa notícia. Tá bom? Deus abençoe.